Escute. Você é forte e vai superar todo esse mal. Não vou te deixar sozinho em meio ao vendaval. O vento pode estar soprando, mas já vai passar. Toda essa tempestade não vai te parar. Meu propósito é muito maior que a sua luta. Mesmo se arrastando, você continua e não para de lutar. E não para de adorar. Eu tenho o momento certo pra fazer acontecer. Sou Deus de providência, sou o Jeová Jirê. Não vou deixar faltar, tudo vai se encaixar. Você continua e não para de lutar e não para de adorar. Eu tenho o momento certo pra fazer acontecer. Sou Deus de providência, sou Jeová Jirê. Não vou deixar faltar, tudo vai se encaixar. Porque Jesus está presente aqui nesse...